homem chega ao consultório médico. Lá chega assim, doutor, eu quero fazer uma vasectomia. Ui. Essa é a minha decisão, tá decidido. Aí o doutor responde, peraí, mas essa decisão é muito séria. O senhor já consultou sua mulher e seus filhos? Doutor, evidente que sim, doutor. E os favoráveis ganharam de 15-2.